embora, por favor não me leve a mal. O dever me chama no seu caminho. Mais tarde encontraremos, acredite em mim. O acaso não existe. Nesse dia, debaixo do seu pé, onde me esperava, o destino fez com que eu não estivesse lá. Mas estarei sempre consigo, temer. O acaso não existe. Meu caminho não se afasta do seu. De um peregrino, mas nunca, nunca vou poder esquecer tantos anos de felicidade. Encontraremos, acredito.